ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Hoje são 7 de abril de 2010 e eu sou Carlos Bonaparte. Como já sabe, habitualmente estou aqui consigo sempre às quartas e quintas-feiras no programa Outra Margem, às quartas entre as 21 e as 22 e às quintas entre as 20h30 e as 22h. Ora bem, na emissão de hoje vou trazer-lhe dois pedidos que nos chegaram ao longo desta semana e vou também trazer-lhe algumas curiosidades, como aliás já vem sendo habitual, que foram marcando a data 7 de Abril ao longo de toda a história. Vamos também trazer algumas musiquinhas extra, como é lógico, para além dos pedidos. Vamos trazer outras músicas, aliás, como as três primeiras que vão abrir a emissão, não fazem parte dos pedidos. Mas antes de passar à música, deixe-me só lembrar-lhe a sua forma de participar aqui na Antena Web. Basta escrever-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e deixar-nos então o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música que quer ouvir. Se pretender, pode ainda deixar o dia específico em que quer que esta música e em que a sua dedicatória passe. Ora bem, vamos então à música nesta emissão. Vamos abrir com uma música fantástica, chama-se Runaway, e é dos The Corrs, uma música lindíssima, ainda do final da década de 90. Vamos ficar depois com a voz de um grupo mítico, ABBA. Eles trazem-nos aqui o tema Fernando, e vamos depois ainda ficar com uma cantiga espetacular e sem igual, de Céline Dion, chama-se La Religieuse. É uma música esplêndida de uma cantora sem igual. São estes os três temas que abrem esta emissão do seu programa da noite, aqui na Rádio Antena Web, às quartas e quintas-feiras. Se porventura ainda não ouviu assim com atenção os reclames publicitários da Antena Web, que espero que sim, mas caso não tenha ouvido, ou caso lhe tenha escapado, deixe-me só dizer-lhe que a partir de maio vai ter mais motivos ainda para sintonizar Antena Web. É verdade. Já não falta assim tanto para maio, os dias passam muito depressa, já estamos a acabar o dia 7 de Abril, ou seja, o sétimo dia deste mês, já faltam, portanto, 21 dias ou 20 dias para então chegarmos a maio. E então nessa altura vai ter aí grandes novidades, vai, portanto, poder assistir a novos programas, novas coisas que vão então por aí aparecer. Fique atento, porque se agora a Antena Web é a sua estação preferida, vai sê-lo ainda muito mais depois de maio entrar. Vamos à música nesta emissão. Deixe-me só dizer-lhe mais uma vez que é um grande prazer e mandar também um abraço para todos os ouvintes que nos ouvem em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, na Roménia, na Rússia. Já vamos tendo também alguns ouvintes, já nos vamos apercebendo disso. Escrevam-nos também para geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixem-nos a sua sugestão do programa, o que é que acham do programa, da rádio em geral, e aproveito também para aqui no programa deixar então a sua dedicatória. Já agora, se porventura não quiser mandar um e-mail, pode sempre deixar a sua sugestão ou o seu pedido ali na caixa de comentários que se apresenta no final de todas as páginas do nosso website, www.radioantenaweb.info. Ora bem, vamos então à música, vamos abrir então esta emissão com o fantástico tema Runaway dos The Corrs, depois Fernando dos ABBA e La Religieuse de Céline Dion. Até já! Say it's true, there's nothing like me and you. Not alone, tell me you feel it too, and I would run away, I would run away, yeah, yeah, I would run away, I would run away with you, 'cause I'm falling in love with you, no, never, ever. Antena Web. Sintoniza-te. Sintoniza-te. C'est à peine si elle en rougit, la religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. magie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. Et ma genoux même en prière, elle entend sa voix qui l'appelle. Elle voit des bateaux sur la mer, elle revoit des chambres d'hôtel. De l'autre côté de ce mur, il y a le soleil de la vie. Il y a des lèvres qui murmurent, à des lèvres assoiffées d'envie. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. Ma genoux même en prière, elle a des frissons de désir. Tellement de sorcières en sorcelle que le diable y prend du plaisir. Elle a beau nouer ses cheveux sous une cornette anonyme, elle ne sait pas baisser les yeux, la peur du mal en féminine. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots lents de jalousie. E cá estou eu de novo agora para lhe trazer os pedidos desta semana, ou os pedidos que foram chegando à Antena Web nesta última semana. São dois, e o primeiro é para mim muito especial, já vai perceber porquê. Diz assim: caro Carlos, chamo-me Joana e gostaria de te dar os parabéns pelos teus programas. São fantásticos, falo a sério. Gostaria de te pedir o que foi que aconteceu de Ana Moura para dedicar a ti. Agradeço a dedicatória da nossa ouvinte Joana, para quem mando um grande abraço e espero que continue sintonizada na Antena Web. Quem também espero que continue sintonizada e já vem sendo uma habitué nestas coisas é a Cátia Castelo, que desta vez faz uma dedicatória. Sim senhora, a música é de Cláudia Isabel, chama-se Preciso de um Herói, é o pedido de Cátia Isabel. De Cátia Castelo, que diz que é para dedicar ao namorado, que é um verdadeiro herói. Isso é muito bom, Cátia. Espero que assim continue por muito e muito tempo, já agora se possível, para o resto das vossas vidas. É tudo o que eu desejo. Vamos então a estas duas musiquinhas. O que foi que aconteceu de Ana Moura, depois Preciso de um Herói, de Cláudia Isabel, e vamos ficar ainda com a música Lenda de um Grande Amor, dos Broa de Mel. É também uma música muito bonita para ficar agora para ouvir nesta emissão do programa Outra Margem, para o dia de hoje, 7 de Abril de 2010. Depois eu vou voltar, trago-lhe algumas curiosidades sobre o dia 7 de Abril de... aliás, de não, ao longo da história. Ora bom, vamos então para estas três musiquinhas. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes e participem através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então através da caixa de comentários que está presente no final de todas as páginas do nosso website. Já sabe, o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e música que quer ouvir e fácil, já está. Até já, eu volto daqui a alguns minutinhos. estava à tua espera e tu não me procuravas, nem sabias quem eu era. Eu estava ali só porque tinha que estar, e tu chegaste porque tinhas que chegar. Olhei para ti, o mundo inteiro parou. Nesse instante a minha vida mudou. Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Aconteceu, chama-lhe sorte ou azar. Estava à tua espera e tu voltaste a passar. Nunca senti bater o meu coração como senti ao sentir a tua mão. Na tua boca o tempo voltou atrás. Isso foi louco, essa loucura. Essa loucura foi paz. Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? Meu amor, o que foi que aconteceu? Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Cada vez a mais. Homens a sério, isso todas nós sabemos. Cada deixou então Portugal e foi cantar para Castela. E lá um certo toureiro caiu de amores por ela. Foi assim que começou a lenda de um grande amor entre a Maria Fadista e o Manolo Matador. Tiveram juntos os dois o mundo inteiro a seus pés, entre o gemer da guitarra e os gritos de olé olé. De novo, depois de ouvirmos estas três musiquinhas, estes dois pedidos de Joana, a música Aconteceu de Ana Moura, e de Cátia Castelo, a música de Cláudia Isabel, Preciso de um Herói. Ficamos depois também com os Broa de Mel e o tema A Lenda de um Grande Amor. Ora bem, trago agora algumas curiosidades nesta emissão do dia 7 de Abril. Ora, sabia que só a 7 de Abril de 1795 é que foi implementada pela Convenção Francesa a unidade métrica decimal? Ou seja, é que foi estabelecido na altura, só nessa altura que foi estabelecido, que em tantos países quantos quisessem aderir, se estabeleceria, por exemplo, a unidade de medida, o metro, por exemplo. O metro, decímetro, centímetro, milímetro. Bom, isto porque até a essa altura, ou seja, estamos a falar até praticamente finais do século XVIII, a unidade de medida é geralmente diferente de país para país. Geralmente a medida era assumida, por exemplo, ou pelo pé ou pela polegada do rei de cada país. Bom, eu não sei, provavelmente, como é que depois faziam contagem cada vez que se mudasse de rei. Mas pronto, mas tudo bem. Era na altura esse o método que se usava, mas desde 1795, que passou a ser padrão em vários países e até em cada vez mais países, a medida método, digamos assim. Estas unidades são iguais em todo o mundo, ou pelo menos em quase. Mas agora já percebo porque é que nos sistemas de voo, por exemplo, se diz que está a 250 pés ou a 1000 e não sei quantos pés, os ecrãs têm não sei quantas polegadas. Agora é que eu começo a perceber o porquê dessas unidades de medida, digamos assim. Em 1949 foi fundada pela Organização das Nações Unidas, ou seja, pela ONU, a OMS, Organização Mundial de Saúde, e 20 anos depois, em 1969, nasciam os primeiros protocolos, o protocolo 26-16 e o protocolo 28-21. Ora, isto é o quê? Bom, o que eu quero dizer é que a internet surgiu precisamente a 7 de abril de 1969. Tem agora, portanto, 41 anos. Podemos dizer que a internet nasceu nesse dia, enfim, pelo simples facto de quando foram, então, implementados os primeiros RFCs, que quer dizer em inglês Request for Change ou Request for Comment, em português requisição de mudança, é se calhar a tradução mais compreensível. Ora, o que é que são estes protocolos 2821 e 2616? Ora, o 2616, ou RFC 2616, é o protocolo Hypertext Transfer Protocol, ou seja, HTTP, já agora, para lhe dar um exemplo, http://www.geral.radioantenaweb, ui, meu Deus, confusão agora aqui, http://www.radioantenaweb.info. Ou Simple Mail Transfer Protocol, aliás, Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, é o protocolo 2821, que é o nosso e-mail. Para quem já está mais emaranhado no mundo da informática, certamente já ouviu falar em HTTP e em SMTP, ou seja, Simple Mail Transfer Protocol. Foram estes os dois primeiros protocolos a serem inventados, digamos assim, o de Hypertext, que no fundo permite-nos clicar em links e partimos para outras ligações. Na altura, o texto, aliás, este Hypertext ou Hypertext só servia para mudarmos para links também que tivessem o mesmo tipo de conteúdos, para páginas web só. Depois, mais tarde, é que passaram a permitir que mudássemos para ficheiros MP3, fotografias em JPG ou MPNG, ficheiros em vários tipos de formatos. Hoje em dia pode-se mudar para todo tipo de formato. Enfim, portanto, hoje em dia este HTTP já nos permite já tem incluídas essas vantagens. É bom, daí foi um passo. A internet propagou-se a uma velocidade estrondosa e em 1991 chegou a Portugal. São então estas três curiosidades que eu tenho para lhe trazer por agora e por hoje. Vamos ficar com duas musiquinhas antes do intervalo, ou melhor, três musiquinhas antes do intervalo. Estou-me a referir aos seguintes temas: Restolho, de Mafalda Veiga, Em Contramão, de Adriana, e ainda Paulo Gonzo com Espelho de Outra Água. São então estes os três temas com os quais ficamos para finalizar esta primeira parte do programa Outra Margem. Já sabe, pode deixar o seu pedido através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Um forte abraço e depois do intervalo eu estou de volta. Portanto, até já! Morrer e nascer de novo.

gestos banais parecem pouco, mas talvez sejam fundamentais. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós, viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós, viva a arte de ser parte de um mundo melhor. Vai, espelho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós, viva a arte de ser parte. Pois é, pois é. Íamos para o intervalo, não era? Pois, se calhar não. Infelizmente, já estamos no final da nossa emissão. É como digo, é quando olho para o tempo que me apercebo o quão depressa ele passa. É verdade, estamos mesmo já no final da nossa emissão. Acho que o ouvinte se apercebeu ainda primeiro do que eu. Enfim. Bom, tem mesmo de ser. Infelizmente, temos mesmo de finalizar por aqui esta emissão. Vamos para três musiquinhas que vão encerrar o programa de hoje, a edição número 15 do programa Outra Margem. Vamos ficar primeiro com o Rosário e o tema Água e Sal, uma cantiga muito bonita, espanhola. Vamos ficar depois com I Don't Wanna Talk About It, uma música também muito bonita. E vamos ainda ficar com os Madre Deus e um pequeno mix, digamos assim, com o tema Oxalá. Oxalá que amanhã eu esteja aqui consigo outra vez, oxalá no meio da rotação e oxalá numa outra margem. E oxalá que o tempo passe mais devagarinho, porque eu quero fazer companhia durante mais tempo, quero dar mais música, trazer mais curiosidades, quero as coisinhas todas. Mas infelizmente não vai dar tempo para mais hoje. Vamos ter mesmo de finalizar por aqui. Desculpa por ter induzido em erro com os comerciais, mas não, é mesmo o final do programa. Nem eu estava a contar que o tempo passasse tão rápido. Enfim. Bom, vamos então encerrar esta emissão. Deixo-lhe um forte abraço. Agradeço-lhe imenso por ter estado na minha companhia, por ter feito companhia nestes 60 minutos. E vamos então a Rosário, Água e Sal, I Don't Wanna Talk About It. E ainda a música de Madre Deus, Oxalá, aqui numa versão ligeiramente mixada. Vamos à música. Fique bem, fique com a Antena Web. Até amanhã. En tus ojos de cielo, yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal. if I stand all alone, will this shadow hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night, fears the stars in the sky. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. Oh, Oxalá.